Nós, os encarnados, o médium, quer tanto, às vezes, o reconhecimento dos outros, meus amigos, que quando a faculdade lhe é suprimida, muitos deles foram médiums mesmos, eles continuam fraudando, aí vamos ter a fraude, que também é culpa do orgulho. Ou seja, ele começa a simular comunicações, curas, apesar dos espíritos terem abandonado, entre aspas, não é? Porque nunca estamos sós. Apenas se afastam, porque a pessoa se compraz em atender entidades menos felizes. Então nós temos a fraude, a fascinação, o melindre, e vai ser o remédio, melhor vai ser o estudo. Que, aliás, para nós, o nosso orientador espiritual diz que o medo é a causa de muitos dos vícios do comportamento. É o medo que provoca o egoísmo, a avareza, porque a gente tem medo de perder as coisas e vai acumulando. A gente tem medo de ser criticado, de ser rejeitado, e a gente é vaidoso, é orgulhoso. A gente fica com medo e agride, provoca a ira, a agressividade. Aqueles meninos que assaltam com o revólver na mão estão morrendo de medo, matam para que as pessoas os respeitem, porque eles estão morrendo de medo. Então, medo vai estar por trás de tantos problemas da inveja. A pessoa que eu vejo brilhar, jovem, bela, rica, poderosa, carismática, me incomoda. É uma ameaça à minha autoestima. Aí o que é que eu faço? Uso do medo, uso o arma, a maledicência, começa a falar mal dela. Ah, não, porque Divaldo é assim, é assado, é vaidoso. E qual o palestrante espírita que não é vaidoso? Vocês conhecem algum? Eu conheço muito poucos. Eu mesmo reconheço em mim. Ou seja, mas nós somos o time que os espíritos têm para montar a partida de futebol. A gente gosta de ser reconhecido. Eles disseram que Nazareno, o que é que ele serve? Rapaz, não serve para nada aquele menino, mas ele vai gostar, ele fala bem. Já foi padre em outras existências. Vamos utilizá-lo para dar palestra, ele vai gostar, ele adora receber aplausos. E aí usam, às vezes, um defeito nosso para fazer o bem. Não é bom. Não é melhor do que se tivesse parado sem fazer nada. Então vamos ter esse reconhecimento, mas temos que ter consciência. Não, olha, eu tenho, vou trabalhando a vaidade, não vou querer agradar todo mundo. Vou querer seguir a Jesus, ter coragem. E a gente vai percebendo, pelo autoconhecimento, o que tem por trás, muitas vezes, dos nossos atos. Então, o estudo é fundamental. O próprio Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, fala do projeto 1868, quando ele nos dá diretrizes seguras para o movimento espírita e fala da importância de um estudo continuado, permanente. Pode ter 50 anos de espiritismo, tem que estar estudando.